Frameworks conceituais para cognição. Novas abordagens. Modelos mentais. 2. Processamento da informação. 3. Cognição externa. Modelos mentais. É o nosso modelo conceitual particular da maneira como um objeto funciona, eventos acontecem ou pessoas se comportam, que resulta da nossa tendência de dar explicação para as coisas. Exemplo. São utilizados para saber o que fazer quando algo der errado ou deparar-se com um sistema desconhecido para o usuário. Exemplo, tutorial e apertar o dedo no botão do elevador mais de 2 vezes. É a teoria do mais e mais. Quanto mais você gira ou empurra algo, mais causa o efeito desejado. Estratégias de desenvolvimento de sistema focando no usuário. Número 1. Feedback útil em resposta à entrada do usuário. 2. Maneiras intuitivas e fáceis de entender para interagir com o sistema. Além disso, é preciso proporcionar o tipo e nível certo de informação na forma de: A. Instruções claras e fáceis de seguir. B. Ajuda online e tutoriais adequados. C. Orientação sensível ao contexto para os usuários, estabelecida de acordo com o nível de experiência deles, explicando como proceder quando não estiver certo sobre o que fazer em alguma fase da realização da tarefa. Processamento da informação. Como o cérebro processa a informação? São vários processos e supõe que as representações mentais compreendem imagens, modelos mentais, regras e outras formas de conhecimento. São 4 etapas. Primeiro, codificação. Segundo, comparação. Terceiro, seleção da resposta. Quarto, execução da resposta. Agora eu vou explicar o desenho do modelo do processador humano. Estímulo, entrada ou estímulo, é a codificação, a comparação, a seleção da resposta e a execução da resposta. No caso, vai sair. Esse modelo prevê quais processos cognitivos estão envolvidos quando o usuário interage com o computador, o que permite calcular quanto tempo ele irá levar para executar as tarefas, o que pode ser muito útil ao comparar interfaces diferentes. Pode pensar em quanto tempo o cérebro reage a um estímulo e quais estímulos ocorrem com a sobrecarga de informação. Baseado no modelo de processamento da informação, a cognição é conceitualizada como uma série de fases de processamento, nos quais os processadores perceptuais, cognitivos e motores são organizados uns com relação aos outros. Exemplo, comparação entre as várias interfaces processadores de texto. 2 exemplos, processador de texto OpenOffice e o Word de 2007. São vários frameworks alternativos que foram propostos, inclusive cognição externa e distribuída. Nosso trabalho será sobre a cognição externa. Cognição externa. A cognição externa preocupa-se em explicar os processos cognitivos envolvidos na interação com diferentes representações externas. As diferentes atividades cognitivas são: 1. Exteriorização para redução da carga de memória, que é exteriorizar as coisas difíceis de lembrar, como aniversários, compromissos e endereços, diários e calendários, são exemplos para nos fazer lembrar do que temos de fazer em certo momento. A exteriorização auxilia a redução da carga de memória de 3 formas. Primeiro, lembrar de fazer algo, por exemplo, comprar um presente de aniversário para a esposa. Segundo, do que fazer, comprar um cartão. Terceiro, quando fazer, enviar um relatório com uma certa data ou entregar um trabalho. Liberação da carga computacional. Ocorre quando usamos uma ferramenta ou dispositivo junto com uma representação externa para nos ajudar a realizar um cálculo. Exemplo, utilizar papel e caneta para fazer uma operação matemática. Anotação e rastreamento cognitivo. É outra forma de exteriorizarmos nossa cognição, é modificando representações para refletir as mudanças que estão ocorrendo e o que queremos apontar. Exemplo, lista de compra. Riscamos os itens comprados, reorganização do ambiente. Colocamos o serviço a ser feito separado do serviço já realizado. Esses dois tipos de modificações são denominadas anotação e rastreamento cognitivo. A anotação envolve modificar representações, como riscar ou sublinhar itens. Rastreamento cognitivo. Envolve manipular itens externamente para colocá-los em ordem ou estruturas diferentes. Um exemplo: jogo de baralho e palavras cruzadas. O rastreamento cognitivo pode ser usado para possibilitar que os usuários saibam o que estudaram em um sistema de aprendizado online. Você sabe onde parou e pode dar início quando quiser. Complementando o tema aspectos do usuário, é necessário compreender como o usuário se comporta nos processos da comunicação. Abordaremos o que se entende por comunicação e colaboração, os principais tipos de mecanismos sociais utilizados pelas pessoas para se comunicar e colaborar, os sistemas colaborativos que foram desenvolvidos para fornecer suporte a este tipo de comportamento social. E como estudos de campo e teorias sociais podem alimentar o design de sistemas colaborativos. Seres humanos são inerentemente sociáveis. Vivem juntos, trabalham juntos, aprendem, brincam juntos, interagem e falam uns com os outros, socializam-se. Parece natural, portanto, que se desenvolvam sistemas interativos que apoiem e estendam diferentes tipos de socialização. Os meios pelos quais a comunicação ocorre também são flexíveis. Podem ser face a face, por telefone, videofone, mensagens e e-mails, fax e cartas. A comunicação não verbal também tem um papel importante de auxiliar a conversação face a face, envolvendo o uso de expressões faciais, sinais de retorno, os ans e uns, entonação de voz, gestos e outros tipos de linguagens corporais. Três exemplos de tipo de conversação. 1. A pode perguntar algo a B que o responde adequadamente. 2. A pergunta a B e este leva algum tempo para responder à solicitação inicial. 3. Outros tipos de falhas surgem nas conversações, quando alguém profere algo ambíguo, fazendo com que a outra pessoa interprete de forma diferente e por isso responda também de forma diferente. Tipos de conversação: comunicação formal. A comunicação formal pode ser exemplificada por uma reunião de diretores, onde decide-se quem pode falar, quem fala, quando e quem faz a intermediação da conversa. A comunicação informal ocorre quando as pessoas socializam em geral, quando se encontram ao acaso e conversam brevemente. Em ambientes de trabalho, descobriu-se que esse tipo de conversa informal serve a várias funções, como coordenação de trabalho em grupo, transmissão de conhecimento, desenvolvimento de relações de confiança e formação de equipes. Um dos desafios do design é possibilitar às pessoas a realização da comunicação como se estivessem no mesmo lugar, mesmo que estejam geograficamente separadas. A coordenação acontece quando um grupo de pessoas atua ou interage em conjunto para atingir algo. É como num jogo de basquete. As equipes têm que pensar em como jogar e planejar táticas para ganhar do outro time. Assim são as atividades colaborativas. Exigem que nos coordenemos uns com os outros em qualquer situação para atingir um objetivo. Como comunicação não verbal, podemos considerar os olhares, as piscadelas em determinadas situações e, numa atividade colaborativa de rotina, os movimentos do braço e da batuta de um maestro que coordena os músicos em uma orquestra. Como exemplo de agendas, regras e convenções, os arranjos que uma universidade faz para alocar os muitos seminários e aulas que precisam acontecer em uma semana em um número menor de salas disponíveis. As representações compartilhadas são utilizadas para coordenar pessoas, como exemplo, os calendários compartilhados que aparecem nos monitores dos usuários, lembretes de e-mail e caixas de diálogo. Calendários compartilhados, organizadores eletrônicos de compromissos, ferramentas de gerenciamento de projetos e ferramentas workflow que fornecem formas interativas de organização e planejamento são alguns dos principais tipos de tecnologias colaborativas desenvolvidas para fornecer suporte à coordenação. Os mecanismos de percepção permitem descobrir o que está acontecendo, o que os outros estão fazendo e, da mesma forma, permitem que os outros saibam o que está acontecendo. Um exemplo é o Portholes, desenvolvido pelos laboratórios da Xerox. Esse sistema apresentava imagens de vídeo digitalizadas, regularmente atualizadas, das pessoas em seus escritórios em vários locais diferentes. O sistema fornecia imagens das pessoas durante o dia e a noite, possibilitando saber se estavam em seus escritórios, no que estavam trabalhando e quem estava por perto. A etnografia consiste em um método oriundo da antropologia e significa literalmente descrever a cultura. É uma abordagem bastante ampla, na qual os usuários são observados enquanto realizam suas atividades normais. O resultado de tais estudos pode mostrar-se bastante esclarecedor, revelando como as pessoas gerenciam-se atualmente em seu trabalho e nos ambientes que frequentam diariamente. Estudos esses que também fornecem uma base para que se considere como tais ambientes podem ser melhorados ou aprimorados mediante o uso de novas tecnologias e que também podem expor suposições problemáticas sobre como as tecnologias colaborativas irão ou deveriam ser utilizadas em um determinado ambiente. Um estudo feito por Lucy Suckman em 1983 abordava a maneira como tecnologias existentes para escritórios estavam sendo projetadas com relação à forma como as pessoas realmente trabalhavam. Ela observou o que realmente acontecia em escritórios e descobriu que havia um grande desencontro entre a maneira como o trabalho era de fato realizado e a maneira como supunha-se que as pessoas trabalhavam utilizando a tecnologia oferecida. Ela argumentou que os designers estariam muito melhor posicionados para desenvolver sistemas que fossem ao encontro de como as pessoas se comportam e utilizam a tecnologia se começassem a considerar os detalhes reais da prática de trabalho. Vários frameworks conceituais do social têm sido adaptados de outras disciplinas, como a sociologia e a antropologia. Assim como os frameworks conceituais derivados de abordagens cognitivas, o objetivo foi proporcionar estruturas e conceitos analíticos mais abertos a questões do design. As abordagens são framework de linguagem e ação e cognição distribuída. A premissa básica do framework da linguagem e ação é de que as pessoas agem por meio da linguagem. Essa abordagem foi desenvolvida a fim de alimentar o design de sistemas que auxiliem as pessoas a trabalhar de maneira mais eficaz, melhorando o modo como elas se comunicam umas com as outras. É baseada em várias teorias de como os indivíduos utilizam a linguagem em suas atividades diárias, e mais notavelmente na teoria dos atos de fala. A teoria dos atos de fala preocupa-se com as funções que os enunciados desempenham em conversações. Existem 5 categorias desses atos. Assertivos. Comprometem um orador com algo que afeta a verdade da proposição expressa. Comissivos. Comprometem um orador com alguma ação futura. Declarativos. Declaram algo que aconteceu. Diretivos. Inclinam o ouvinte a fazer algo. E expressivos. Expressam uma situação, como se desculpar ou elogiar alguém. A cognição distribuída consiste em explicar as interações entre as pessoas, os artefatos que utilizam e o ambiente em que estão trabalhando. Um exemplo de sistema cognitivo diz respeito à cabine de uma aeronave, onde o objetivo principal é fazer o avião voar, processo que envolve o seguinte: piloto, copiloto e controlador do tráfego aéreo interagindo entre si, piloto e copiloto interagindo com os instrumentos na cabine, piloto e copiloto interagindo com o ambiente em que o avião está, por exemplo, no céu, na pista. Na cognição distribuída, é necessário examinar a solução de problemas distribuídos que acontecem, o papel do comportamento verbal e não verbal, os vários mecanismos de coordenação que são utilizados, os vários caminhos comunicativos que ocorrem quando uma atividade colaborativa se desenvolve, como o conhecimento é compartilhado e acessado. Além disso, a análise de cognição distribuída consiste em identificar problemas, falhas e processos de resolução de problemas. Com esse trabalho, aprendemos a importância dos designs de interação no suporte às atividades diárias do usuário em ambientes diversos. Partindo dos conceitos básicos de cognição e processamento de informação, esta interatividade desenvolvida pelos mecanismos sociais em comunicação e colaboração se torna uma extensão do próprio pensamento humano no ato de fazer. Coordenação e percepção guiam todo o processo, possibilitando o uso da tecnologia a favor do usuário não só nas tomadas de decisão, aprendizado e planejamento, mas em sua vida prática e em seus momentos de lazer.